nas nalgas e mandarim. The Neon Demon. Já viram? Nem quero ver. Pois, não sei se vou ver. O Demónio de Neon. Este foi outro filme também que vi com o meu irmão, mas desta feita fui eu que insisti para ver. Mas o gajo também pensava que era bom, porque esta merda estava nas listas, não sei se vocês sabem, está nas listas de melhores do género de horror do ano. Então eu pensei... Horror? Horror, é, sim. Terror, mas é horror, é tipo, ai que horror. Ou é... Não, no final é ai que horror, mas está nas listas de terror, sim. Está mesmo nessas listas, então eu pensei, olha pá, vou dar uma oportunidade a esta merda. E o que é que eu estava à espera? Então, esta história, não sei se vocês conhecem a premissa, isto é a Fanning Manova, que é a Elle Fanning, que já está grandinha, né? Já deve comer azeitona preta. E ela vai, é uma aspirante a modelo, né? Muda-se então para LA e começa a ir aos castings e tal, conhece lá outras duas modelos, conhece uma gaja da maquilhagem, tudo gajas do meio, e que tem uma inveja muito grande dela, porque ela é tida como exemplo de beleza pura, de beleza não fabricada. E o que eu estava à espera era de um filme que abordasse uma evolução tipo Black Swan. Eu estava à espera do Black Swan no mundo da moda. Mas o que acontece aqui é que isto é uma série de frames sucessivos e de planos muito, muito coloridos, ao estilo do gajo, assim, coisas muito, muito transcendentes. Ah, depois tem o Keanu Reeves também. O Keanu Reeves. É, o Keanu está de gordos, mas faz aquela cena. Uou. É lá o dono do hotel onde ela está, e o caralho, e ela vai lá porque uma vez tem um tigre no quarto, e o Keanu vai lá, ou uma pantera, uma merda qualquer. E o gajo, uou, vai lá, e o caralho. Uma parvoíce de caralho. Epá, e o filme arrasta-se de uma forma que nem eu consigo explicar bem, entre sessões de fotografia, entre diálogos enxabidos dela com as outras três e tal, até ao momento final. E o momento final é realmente onde acontece qualquer coisa, que eu não vou spoilar, e é quando tu pensas que o filme finalmente vai arrancar e que vai acontecer alguma coisa, e até dás o benefício da dúvida e até dizes, epá, eu vejo mais uma hora, um gajo sacrifica-se, um gajo já está muito a mal, mas e acaba, o filme aí acaba. E pronto, e um gajo fica um bocado com tudo na mão, não é? Porque foram 2 horas e não se aprendeu nada, não se aprendeu absolutamente nada, e é um objeto absolutamente bacoco, porque não, é uma coisa que não chega mesmo a lado nenhum, pá. Nem a interpretação, nem a história, não traz nada novo, não traz mesmo nada novo, não quer transmitir nada. E aqueles momentos finais, vocês depois, se um dia virem, que são os mais falados e que chocaram imensa gente, acabam por ser um exercício fútil de tentar... De estilo. É um exercício de estilo e uma tentativa muito, muito triste de tentar ali ferir e de fazer alguma coisa já no final, sem... Mas a ideia que eu tenho deste senhor é que o gajo... Os filmes dele é como se fosse uma versão cinematográfica do autismo. É? Até o Bronson, que por acaso... O Bronson eu nunca vi, mas o Bronson acho que é problema. Aí é bem feito, percebes? Porque é um autismo funcional. Agora os outros dois, é bonito, cores... Depois tem uns, mas pessoal... Eu gostei muito do Drive, não eu gostaste também, eu gostei do Drive. Eu não gostei do Drive. Eu gostei muito do Drive. Eu gostei. Acho que estava bem equilibrado. Tinha um bocado disso que tu estás a falar, mas acho que a nível de história estava bem equilibrado. E tem boas cenas, tem cenas muito boas, sim. Mas depois a parte o ator, não acho que tenha sido bem escolhido. Cá está. Quando é o Brendan Fraser, a gente sabe o nome. Quando é o Gosling, não sabemos. É o Ryan Gosling, já. Yeah. mas é que o Drive está nesse limiar, não é? Das coisas muito, muito anúncio de perfume, mas ainda com uma narrativa. Mas depois aquelas partes de um gajo... Eu sei que são os personagens que são assim, eu compreendo que alguém gajo queira fazer qualquer coisa ali, mas os gajos olham um para o outro sem química nenhuma, Sim, ele depois sofre desse problema. Falta ali, até o Only God Forgives, É pá, também aqui os gajos não olham de um lado para o outro. O teu irmão morreu. O meu irmão morreu. Chatice. Estás a ver? Pois, isso não vi, mas pela pinta parece-me um bocado, se calhar, na onda deste Neodemon. É, eu acho que sim. Epá, é o estilo, é só tudo coisas bonitas e cores. Não sei. É, muito, mas depois é muito... este gajo tem uma base... Uma fanbase super agressiva, é tipo o Nolan. Tu não podes dizer mal dele em lado nenhum, são os gajos que matam-te. É, este gajo está a criar ali uma legião de fãs fodida. É os jogos, rapaz, ele tem mesmo os jogos do Nolan. É pá, mas o Nolan é suportável. Este gajo não se mama. Eu gosto do Nolan. Eu gosto do Nolan, eu sei que o Pedro não gosta. Não somos amigos. Mas este gajo no título mete as iniciais dele, caralho, tipo marca d'água, meu. É para quê? Para ninguém copiar por cima. É para dizer este gajo pensa, é uma marca de estilo. Pensa que é a Disney, ok? É uma marca de estilo. O gajo mete um castelinho ao início com as iniciais dele, como faz a Disney agora. O gajo é autista. É, tenho certeza absoluta que é autista. No borderline do... O gajo não funciona bem. Não, pá, e é que. Mas pronto, eu não posso spoiler, vocês têm que ver. Ou vejam só o final. Sim, pois é. É uma estratégia. Depois vejam só o fim para perceber o que é que. Pronto, o que é que choca, o que é que choca e o que é que ele tentou fazer com ele. Porque é que arrastou uma história um minuto, uma hora e cinquenta e depois no final faz aquilo que é pronto. Que é para as pessoas. Ai, que horror! E caralho, este gajo é um gênio. Que afim, choque! Oh, pá, tá, e pronto, e a par com o da Suicide Squad, deixa-me só acabar com esta, foi o pior filme que eu vi este ano. É assim tão mau? Não sei. Mas mau, é para além de mau, isto é para além de mau. Fujam. Já. Está bem, okay. Eu já tinha fugido. É o fim, não é? É o fim que a gente tem que ver, é isso que estás a dizer. Os últimos 10 minutos. E depois vamos para o Facebook dizer que é uma merda e dizer, ah, se calhar só viste o fim. Nós dizemos, não, vi tudo. Mas pronto, nem assim.